Porto venceu 3-2 o Sporting. Rita Gonçalves, pentacampeã de Match Racing. E Frederico Gil é número 64 do mundo, segundo o ranking ATP. Estes são alguns dos destaques de edição de hoje do Desporto Antena. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live. Traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. A Rádio Antena Web apresenta... Dá-nos teus olhos, tão solido, negros pedaços. Vem te perder, tão solido, nos meus abraços. Joana Pessoa, intérprete de música tradicional portuguesa, com especial enfoque no fado. Joana Pessoa é um nome a ter em atenção na música lusa. Vamos conversar com esta intérprete e damos-lhe agora a oportunidade de escutar, na íntegra, esta mesma conversa. Conheça a voz e a música de Joana Pessoa. É entrevistada de mais uma edição do Tempo de Antena nesta sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Aqui, e só aqui, na sua rádio Antena Web. Boa noite. Custou, mas lá foi. O Porto venceu mais uma vitória e consegue a 15ª consecutiva para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão. A equipa do Porto venceu ontem no Dragão, a equipa do Sporting Clube de Portugal, por 3-2. Mas a vida não foi fácil para os portistas. Aliás, foi mesmo o Sporting que se adiantou no marcador no Dragão. Aos 11 minutos, André Santos inaugurou o marcador para a equipa verde e branca, que precisava da vitória para retomar o terceiro posto. A equipa do Porto chegava à igualdade ao minuto 26 por Falcão, ele que voltaria a marcar ao minuto 50, dando a cambalhota no marcador para a equipa do Porto, que jogava em casa. O 3-1 surgiu a 5 minutos do final, por intermédio de Walter, que tranquilizou os portistas, ainda que por pouco tempo. O 3-1 foi desfeito e transformado num 3-2, 2 minutos depois, aos 87, portanto, por intermédio do internacional sportinguista Matias Fernandes, que assim fechou o resultado em 3-2 para a equipa do Porto. Com esta derrota, a equipa do Sporting caiu definitivamente para o 4º posto. Este foi, aliás, o grande destaque da jornada, mas houve outros 7 resultados que é preciso ter em conta, até porque estamos já a 3 jornadas do final do campeonato. Vamos a eles. Académica 1, Vitória de Setúbal 1, Vitória de Guimarães 2, Marítimo 0. Nacional irá jogar hoje com o Sporting de Braga, mas mesmo não serve de muito, digamos assim, porque mesmo que o Braga perca, o Sporting não recupera o 4º posto, o 6º posto, aliás, portanto, o que pode acontecer é que o Braga amplie ainda mais a diferença para o Sporting Clube de Portugal. É neste sentido que o Braga hoje irá jogar na Madeira frente ao Nacional. Ora, mas dizer que há mais resultados para apurarmos, e são estes. Olhanense 0, Passo de Ferreira 0, Rio Ave 2, aliás 1, Naval 0, Benfica 2, Beira-Mar 1 e União de Leiria 0, Portimonense 1. É então este o destaque para a vitória do Portimonense, que é já um praticamente desclassificado e despromovido à Liga de Honra. O Porto lidera com 77 pontos, tem mais 19 que o Benfica, que tem 58 e vai no 2º posto. O Braga tem menos um jogo, mas mesmo assim é terceiro com 43 pontos. O Sporting é quarto com 42. A lutar pela promoção, ou melhor, pela manutenção, estão as equipas do Setúbal, Naval e Portimonense. Por esta ordem, Setúbal com 28 pontos, Naval com 23 e Portimonense com 22 em 14º, 15º e 16º posto. Ora, disse-lhe que o Portimonense estava precisamente já na Liga Orangina, quase. Ora, a Liga Orangina que conheceu esta semana vários jogos de grande importância, aliás, jogos muito emotivos. Isso também se pode ver pelo número de golos marcados, por exemplo, em Oliveira de Desmais, que foram no total 6 golos, 2 para a equipa da casa e 4 para a equipa visitante. Há 3 jogos a destacar nesta 25ª jornada, recordando que a Liga Orangina tem 2 jornadas menos realizadas do que a Liga Principal. Há um jogo que desde logo se destaca, que é a vitória do Trofense frente ao Belenenses no Restelo, por 1-0. João Dias foi o autor do único golo para a equipa do norte do país, que assim continua a lutar pela manutenção, aliás, pela subida, tem 44 pontos. Ora, Moreirense 2, Feirense 5 em Moreira de Cónegos, 7 golos. A equipa da casa, aliás, a equipa visitante, adiantou-se ao minuto 11 no marcador, por intermédio de Diogo Fonseca, e foi outro Diogo que fez, 40 minutos depois, tentar os 51, 6 da segunda parte, o 2-0. E é a partir daqui que começa o festival de golos. Carlos Fonseca faz o 3-0 para a equipa do Feirense, para depois Bruno Moreira reduzir para os da casa, com um grande gol, 3-1, ou 1-3, para o Moreirense. Logo depois, Elvis introduz a bola na própria baliza, o que faz 3-2, ou 2-3, para a equipa do Moreirense, que assim se animava. Mas este ânimo durou pouco tempo, já que 12 minutos depois era a vez de André Fontes fazer o 2-4 para a equipa de Santa Maria da Feira. Aos 90 minutos, Ludovico fechava a contagem para os feirenses em 2-5. A equipa de Santa Maria da Feira saía assim com uma vitória importante. Aliás, tão importante é que agora lidera a classificação da Liga Orangina. Por fim, em Oliveira de Azemais, Oliveirense 2, Gil Vicente 4. Richard marcou o primeiro gol do encontro aos 3 minutos e para a equipa gilista. Entretanto, aos 26 minutos, Hiero restabelecia a igualdade para os oliveirenses. E foi com esta igualdade que se chegou ao intervalo. Abriu a segunda parte e logo aos 3 minutos, Luís Carlos voltava a colocar a equipa do Gil Vicente em vantagem, com 2-1. Aos 52 minutos, através da marca da grande penalidade, Rui Lima faz o 2-2 para a equipa da Oliveirense e depois só deu Gil Vicente. Aos 69 minutos, também da marca da grande penalidade, Cláudio faz o 3-2, colocando pela terceira vez no jogo a equipa do Gil Vicente em vantagem. E para este 3-2, a equipa da Oliveira das Meias já não teve resposta. Aliás, a resposta voltou a surgir precisamente da equipa do Gil Vicente, que ainda fez o 4-2 por intermédio de Ramazzotti a 1 minuto do final da partida. A equipa do Gil Vicente consegue assim o terceiro posto, passando à frente da própria Oliveirense. Ainda houve outros resultados que aqui lhe trazemos. Varzim 1, Arouca 0. Estoril Praia 0, Santa Clara 2. Penafiel 1, Sporting da Covilhã 1. Desportivo das Aves 2, Friamunde 1. E Fátima 0, Leixões Sport Clube 2. O Feirense lidera, como disse, com 45 pontos. Trofense tem menos 1, 44, vai no segundo lugar. O terceiro é o Gil Vicente, com 42. Tantos quantos tem a equipa da União Desportiva Oliveirense. Mas em confronto direto, aliás, os de Aquilino Ribeiro Novo passam à frente da equipa de Oliveira de Azemais. A lutar pela manutenção estão, entre outras equipas, esta. O Sporting da Covilhã tem 26 pontos, vai no 14º lugar. A equipa do Varzim tem 25 pontos, vai no 15º. Mais longe está a equipa do Fátima, com 22 pontos, no 16º e último lugar. Mas, como eu disse aqui, ainda estão 15 pontos em disputa, portanto, porque ainda faltam 5 jornadas. Na Zona Norte da 2ª Divisão já está muita coisa decidida, mas realizou-se assim mais uma jornada com alguns destaques. A jornada 28 no campeonato que mais vai adiantado destes 3 que aqui abordamos. Ora, vamos aos resultados desta 28ª jornada. Apenas 2 para o final. União da Madeira 1, Desportiva de Faf 0, Camacha 0, Merlinense 1, Marítimo B, 1. Tircense, 0. Maceiro de Cavaleiros, 4. Associação Desportiva Oliveirense, 2. Caniçal, 2. Bragança, 0. Vizela, 2. Ribeirão, 1. Lousada, 5. Ponta Solense, 1. E Chaves, 2. Clube de Futebol Andorinha, 1. O União da Madeira lidera com 61 pontos. O Tircense é segundo com 51. O terceiro é o Chaves com 47 pontos. O Ribeirão tem 35 pontos, vai no 12º lugar. 13º Caniçal, 14º com 27 pontos a equipa da Andorinha. Eu não disse, mas o Caniçal tem 33 pontos e vai no 13º posto. Andorinha então com 27 em 14º. Bargança com 17 em 15º. Ponta Solense 16º e último com 14 pontos. Esta altura já se sabe que a União da Madeira vai disputar a subida ao escalão de futebol profissional, tanto a Liga de Honra, a Liga Orangina. Despromovidos à 3ª Divisão estão já a equipa do Bragança e do Ponta Solense. Atenção que falta ainda perceber qual é que vai ser o futuro desta 3ª Divisão, se acaba já nesta época ou não. Tudo indica que sim, mas de todas formas é algo que ainda não temos propriamente a certeza do que irá acontecer. Ora bem, Zona Centro, vamos aos resultados. Começamos pelo Aliados de Dordelo 1, Sporting de Espinho 1, Tondela 2, Cesarense 1, Torizense 3, Pampilhosa 1, Anadia 0, Esmoriz 1, Boa Vista 5, Elétrico 0, Sporting de Pombal 1, Padroense 2, Sertanense 0, Gondomar 0 e Coimbrões 0, União da Serra 1. O Tondela lidera com 51 pontos, mas tem apenas mais um do que Padroense e Boa Vista, que são segundo e terceiros classificados. Ora, aqui ainda não se sabe quem é que sobe, mas já se faz uma ideia de quem é que vai descer ao escalão inferior. A União da Serra vai no 12º posto com 33 pontos, tantos quanto tem a equipa da Pampilhosa, que vai no 13º lugar. O 14º pertence ao Sporting de Pombal, com 30 pontos, 15º Cesanense com 29, 16º e último Elétrico com 13. E, para já, é só o Elétrico que está garantido já que vai descer ao escalão inferior. Na Zona Sul, tudo definido. Ora, vamos lá aos resultados, para cumprir calendário apenas. Real 1, Madalena 2. Juventude de Évora 1, Lolotano 4. Oriental 3, Atlético de Reguengos 0. Torriense 1, Desportivo de Mafra 0. Farense 2, Casa Pia 1. Operário 2, Atlético 0. Lagoa 1, Carregado 0, Pinhal Novense 2, Praiense 0. Já se sabe que é o Atlético que vai lutar pelo escalão, ou pelo regresso ao escalão profissional, muitos e muitos anos depois. O Atlético, que tem 60 pontos neste momento e está então no primeiro lugar, tem mais 9 do que a equipa do Torriense, tem mais 7 que a equipa do Torriense, que tem 53 pontos. Mas recordemos, portanto, que só falta apenas 2 jornadas para a final, portanto, há apenas 6 pontos em disputa. O Atlético nunca perderá o primeiro lugar a esta altura do campeonato. Ora, o Torriense dizia que tem 53 pontos, também já foi outro primo divisionário, atualmente está na 2ª Divisão. O Mafra tem 49 e vai no 3º posto. Também já se sabe que quais são as equipas que vão descer. O 12º, a equipa do Atlético de Reguengos, com 34 pontos. Ora, e vão descer o Real, com 24 no 13º, o Casa Pia também com 24, mas no 14º posto, o Lagoa com 20 no 15º, e no 16º o Praiense com 15 pontos. São estes os despromovidos ao escalão inferiores. Vamos agora à 3ª Divisão, na zona de subida, 4ª jornada das 7 séries, aliás, das 8 séries que apuram então os promovidos à 2ª Divisão B. Começamos pela Série A. Ora, vamos ao Limianos 3, Melgacense 3, Vianense 0, Esposende 1 e Fão 0, Mirandela 0. O Mirandela continua em primeiro lugar com 28 pontos. O Limianos tem 25 e vai no 2º posto. Terceiro, a equipa do Vianense, que tem 24 pontos. Série B. Paredes 1, Cerzedelo 0, Sousense 0, Joane 1, Amarante 2, Famalicão 1. Esta derrota do Famalicão permitiu que o Amarante se aproximasse, mas não que se apoderasse do primeiro lugar. Ora, o Famalicão tem 29 pontos, vai, portanto, no primeiro posto. O segundo é Amarante com 28. O terceiro, Joane, com 27 pontos. Realizadas que estão 4 jornadas. 4 das 10 jornadas. Ora, na Série C, Alpendurada 1, São João de Ver 4, Bustelo 2, Penalva do Castelo 2 e Avanca 1, Desportivo de Sinfães 2. O Sinfães recuperou o primeiro lugar, aliás, mantém o primeiro lugar, melhor dizendo, tem 32 pontos, mais um que o São João de Ver, a equipa de Aveiro, que tem 31 pontos. O terceiro lugar é o Alpendurada, mesmo com esta derrota, que continua assim com 24 pontos. Série D, Oliveira do Bairro 4, Sourense 2, Atlético Riachense 0, Associação Desportiva Nogueirense 0, Monsanto 1, Académico de Viseu 0. O Monsanto lidera com 32 pontos, Oliveira do Bairro tem 26 pontos e vai no segundo lugar, a equipa do Académico de Viseu tem 25 pontos e vai no terceiro lugar. Série E, Sacavenense 0, Peniche 0, Caldas 0, 1 de Dezembro 0 e Alcoistense 1, Sintrense 0. Como poderão reparar, numa jornada em que se marcou apenas um golo em 3 encontros. O 1 de Dezembro continua no primeiro lugar com 31 pontos, o Caldas com 30 em segundo, o Sintrense em terceiro com 24 pontos. O Sintrense que por acaso então perdeu com o Alcoistense. Na Série F, Esperança de Lagos 1, Aljustrelense 1, Fabril do Barreiro 0, Estrelas Vendas Novas 1 e Moura 1, Sesimbra 1. Ora, o Estrela de Vendas Novas tem 32 pontos e vai em primeiro lugar. As equipas do Sesimbra e do Esperança de Lagos vão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, ambas com 26 pontos. Na Série Açores, vamos aos resultados. Santiago 1, Boa Vista de São Mateus 0, Angrense 2, Lusitânia 0. A equipa do Angrense lidera com 49 pontos. O Santiago com 39 vai no segundo posto. Série Madeira. Machico 1, Ribeira Brava 1. Porto Santense 1, Câmara de Lobos 0. E Calheta 2, Cruzado Canicense 2 também. O Ribeira Brava tem 31 pontos, vai no primeiro lugar. A equipa do Porto Santense tem também 31 pontos, mas em confronto direto é a equipa do Ribeira Brava quem vai à frente. O Centro Social Desportivo Câmara de Lobos, tem 26 pontos e vai no terceiro lugar. Para fechar quase o futebol, digo ainda que nos Júniores realizou-se mais uma jornada, vamos também aos resultados, com uma jornada que também incluiu um Porto Sporting, mas com resultado quase igual, mas diferente. Benfica 1, Vitória de Guimarães 1, União de Leiria 1, Sporting de Braga 3, Porto 3, Sporting 1 e Gondomar 1, Associação Naval 1º de Maio 2. O Porto lidera com 80 pontos, o Sporting vai em 2º com 23, o Benfica em 3º com 19 pontos. Recordo que esta é a fase de apuramento do campeão, juntando já os 4 primeiros classificados das duas séries. E agora sim, para fechar, vamos aos resultados da fase de promoção da 2ª Divisão do Campeonato Nacional de Futebol Feminino, com os seguintes resultados em mais uma jornada em que a equipa da Casa do Povo de Martim consegue mais uma vez o pleno de vitórias. Escola de Futebol Feminino de Setúbal 0, Casa do Povo de Martim 1, Régua 1, Desportivo Feirense 4 e foram então estes os dois resultados desta jornada, dado que há sempre um que folga. A Casa do Povo de Martim conseguiu assim mais uma vitória, tem 15 pontos nos 5 jogos que já realizou. E a equipa da Escola de Futebol Feminino tem 9 pontos, perdeu precisamente com a Casa do Povo de Martim. O Feirense tem 7 pontos e vai em terceiro lugar. A Fundação Laura Santos tem 4 pontos e vai no 4º lugar, aliás. O último pertence ao Régua, que continua sem pontuar. Em todos os jogos perdeu, tem 0 pontos neste momento. E no futsal, estamos muito perto do final da primeira fase deste Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Vamos aos resultados. 1ª Divisão, então, 25ª jornada, com os seguintes resultados. Instituto Dom João V, 3. Freixeiro, 1. Associação de Moradores de Santo Cavaleiros, 5. Atlético de Mogador, 0. Boticas, 3. Sporting, 2. Benfica, 2. Associação Desportiva do Fundão, 0. Alpendurada 1, Rio Ave 8, Belenenses 2, Módicos de Sandim 2 e Fundação Jorge Antunes 8, Vitória Recreativo Clube dos Olivais 6. O Benfica lidera à vontade com 69 pontos e já é líder desta fase regular, digamos assim. O segundo é o Sporting com 60, tem menos 9 pontos que o Benfica, portanto, o Desportivo, aliás, o Clube de Futebol dos Belenenses tem 55 pontos e vai no terceiro lugar. A equipa do Rio Ave é 12º lugar, com 24 pontos, está à vontade. O 13º é o Mogador, o 14º é o Alpendurada. Ambos os dois clubes têm 4 pontos. Na 2ª divisão está mesmo prestes, a fazer história para a equipa de Oeiras do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo. Conseguiu mais uma importante vitória para garantir a subida. Aquela subida que poderá já garantir na próxima jornada. Aqui ainda estamos na 22ª jornada, quer na Série A, quer na Série B. São 6 resultados cada jornada, aliás 7, peço desculpa, e com os seguintes diferenciais. Junqueira 3, Associação do Bairro do Bom Pastor 6, Futebol Clube da Foz 4, Covão do Lobo 3, Boa Vista 9, Nogueira 1, Póvoa Futsal 2, Sporting de Braga 4, Chaves 7, Lamas Futsal 2, Lamas Futsal 2, Farlab 0, Académica de Coimbra 4 e Lameirinhas 4, Viseu Futsal 2001 2. Lidera Braga com 51 pontos, a equipa da Académica tem 46 e vai no segundo posto. O terceiro pertence à equipa do Chaves Futsal com 40 pontos. Agora uma classificação mais distribuída, no fundo da tabela. O Lamas tem 22 pontos, portanto já no 11º posto. 12º e 13º estão empatados, o Farlab e o Junqueira têm ambos 21 pontos. A equipa do Nogueiró tem 20 pontos e vai no 14º e último posto. Na Série B, então, vamos aos resultados também, com os seguintes diferenciais. Bairro da Boa Esperança, 3. Associação Recreativa Amarense, 5. Dramático de Cascais, 7. Loutano, 2. Sport Lisboa e Olivais, 2. Aliás, peço desculpa, 9. CPCD, 0. Vila Verde, 3. São João, 3. Independentes de Sines, 1. Grupo Esportivo de Louros, 4. Operário 4, os Torpedos 3 e Albufeira Futsal 0, Leões de Porto Salvo 6. Ora, Leões de Porto Salvo que tem 61 pontos em 22 jogos realizados e fizemos as contas, podia ter apenas mais 5. Portanto, desperdiçou apenas 5 pontos em 22 jogos. Um facto notável para esta equipa de Oeiras. O Operário tem 55 pontos, vai no 2º lugar. A equipa do Sport Lisboa e Olivais tem 52 pontos e vai no 3º posto. Loutano e Vila Verde são empatados em pontos, 12º e 13º lugar respectivamente, ambos com 12 pontos. A equipa dos Independentes de Sines tem 6 pontos apenas e vão no 14º e último posto. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21h, com José Manuel Rasteiro, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22h, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22h, na Rádio Antena Web. No ténis, Frederico Gil bateu o novo recorde e é agora 64º classificado do ranking ATP. A atualização foi feita nesta segunda-feira. Recordemos que o português caiu aos pés de Andy Murray nos quartos de final do torneio de Monte Carlo, no qual chegou surpreendentemente até esta fase deste torneio de Monte Carlo, depois de eliminar nomes como Gilles Simon e Gaël Monfils nos oitavos de final. Andy Murray continuou precisamente no quarto posto. Quanto ao português, arrecadou nestes últimos 365 dias, imagine-se, mais de 1 milhão de euros em torneios. É verdade, é mais um recorde nacional para o tenista português, que é o melhor classificado de sempre de Portugal no ranking ATP. Quanto ao Rui Machado, continua no 96º posto, aliás. Valery Karpin já não é treinador do Spartak de Moscovo. A notícia foi avançada pelo próprio treinador esta manhã no seu site oficial, dando conta de que esta mesma manhã levou à equipa técnica do Spartak daquela cidade o seu pedido de demissão, que a direção aceitou. Recentemente, a equipa do Spartak de Moscovo foi, entre aspas, vítima de duas valentes goleadas do Futebol Clube do Porto, a contar para a Liga Europa. Aqui, em Portugal, o clube moscovita perdeu por 5 bolas a 1, mas não conseguiu muito melhor em Cidade da Casa. A equipa moscovita perdeu por 5 a 2, novamente frente ao Futebol Clube do Porto. Para piorar a situação e como golpe final, a equipa perdeu neste fim de semana, mais precisamente ontem, por 2 bolas a 1 frente ao Futebol Clube de Anzi. Com esta derrota, a equipa do Spartak de Moscovo classifica-se atualmente no 16º e último lugar com apenas 4 pontos, se bem que também há que ressalvar que neste campeonato russo só se realizaram ainda 5 jornadas e que o primeiro classificado tinha apenas mais 6 pontos que o último. Antenoeb, do Esporto. Não vai haver cortes na preparação para os Jogos Olímpicos de 2012. A notícia foi hoje avançada por Laurentino Dias, secretário de Estado da Juventude do Desporto, hoje numa reunião com as federações desportivas. Laurentino Dias avançou com um corte orçamental de 31 milhões de euros, o que dá uma média de 12,9% para as federações desportivas. Mas anunciou que não vai haver qualquer corte, portanto, na preparação para os Jogos Olímpicos de 2012. Era algo que era temido pelas federações, dado que os apoios aos atletas dependiam das mesmas. Mas hoje, Laurentino Dias, secretário de Estado da Juventude do Desporto, veio tranquilizar quer as federações esportivas, quer os atletas, de que não haverá cortes nos preparativos para a comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos 2012. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, nota para Rita Gonçalves, pentacampeã de Match Racing. Conseguiu hoje, em Oeiras, depois de bater por 3-0, a vencedora do Campeonato Nacional do Pro Woman em 2004, Margarida Aguiar, da Associação Desportiva de Oeiras. A velejadora da Associação Naval de Lisboa venceu por 3-0 Rita Gonçalves, que renova assim o seu título pela 5ª vez consecutiva. Ora, este campeonato teve o especial apoio da Associação Desportiva de Oeiras e do Porto de Recreio de Oeiras. Assim termina a edição de hoje do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite com mais informações desportivas. Fique bem e até lá!